Portal do Arrocha. Alô, meu parceiro Josué, bom de faixa. Estourou, papá. Olha o McCarty. Sobrenome é Love. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção, pra eu te falar. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção, pra eu te falar. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê. Deixa eu falar pra você. Alô, meu parceiro Felipe Nascimento, tamo junto, babá. O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê. Eu vou jogar na minha cama, girar a sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê, o que eu faço. Tá cinto no sax. Ah, estou. Cassinho, Cassinique. Iá.